Hashtag Rav Delta. Gol na 630, livre posição na 0, vento 1 ou na 0 graus, 02 nós. Beleza. 3859, visual com o Boeing da Gol na curta final, posição na 0. Afirmativo, 3859, pessoal. Após passagem do tráfego, a linha mantém cabeceira na 0, 3859. Após o tráfego, a linha mantém na 0, 3859. Estamos no estacionamento livre, estamos no... Gol no 630, solo aos 32, libere primeira direita, chame solo em 121, decimal nato. 219, obrigado. Somente confirme o teto que avistou, por gentileza, gol no 630. É, 500 pés. Ok, grato pela informação. Que mais nuvens mais baixas ali na final. Ok, gente. Salve, Salvador, gol na 630, está livrando, ingresso no alvo. 090 graus, 029. Gol na 630, ingresso alfa, livrou, bom dia. Bom dia, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso da pátio, no 630. Alfa, reporte antes da Juliette, agora 630. Bom dia. Bom dia, Azul 4043, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém no 0, Azul 4043. Autorizado para o ponto de espera da ONU 0 via Índia e Alfa, ponto de espera Torre 1895 Bravo Delta. Tango Zulu seguindo o tráfego da companhia, ponto de espera, chame torre 1895, Tango Zulu. Oito, quatro horas, confins. Inicia o táxi para o ponto de espera da ONU 0, via Pátio, Índia e Alfa. Quando lá, chame torre em 1895, TAN 3663. Copiou a torre? Juliette Tango Zulu, na escuta. Você está saindo do pátio agora, mantenha antes de ingressar no pátio 1, ok? Você vai seguir o Airbus da TAM. Da Juliette, gol no 630. Mantenha, gol no 630. Vai manter. Você ainda não iniciou então, né? Então, Tango Zulu pode agilizar então, seguindo o ponto de espera dando 0, quando lá, torre 1895. O gol no 630. Observe a passagem do César 402 da Baeté após o mesmo ingresso de Juliette para o portão de número 4. Após o... Charlie 402, portão 4, gol no 630. Tá voltando, Toninha? Azul 4043, livre decolagem, som na 0, vento 1 na 0 graus, 02. Iniciando a decolagem, Azul 4043. Azul 4043, decolado aos 37, chame controle em 199.8. Com controle 198, Azul 4043. Bom dia, senhor. Copatango Juliette Bravo Delta, autorizado ingresso pista 1-0, aguarde para decolagem. Patrulha 03, bom dia. Tenente radial 288, 30 milhas, está no hangar da, do Gaia, não é isso? Ajuste do altímetro, ajuste 1-0, 1-8. Aguarde cópia, o patrulha 03. Tango Juliette, Tango Zulu, após a rolagem do Charlie 402 ali, mantém cabeceira no zero. Patrulha 03 decolando, a intenção é decolar direto do pátio, prossegue até a pista. Gente, então saindo já com proa, inicialmente com proa norte, saindo direto do pátio com código padrão 1623, frequência do controle em 119.8, a torre em 118.95, patrulha 03. American 238 with Oscar. 238, go. Yes, sir. We would like to get our clearance. Okay, stand by one. To clear. Capatango Juliette, Tango Zulu, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-40, viral 029. Corre, está 3663, quanto será pronto? Está 3663, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém. Future destination, Miami, Falavo, 360, Nifio 360, after takeoff runway 10, left turn, moment departure, flock transition. frequency shoulder departure 119 at decimal 8, tower 118 decimal 95, and squawk hold 5124 American 238. American 238, clear to Miami, flight level 360. After takeoff, left turn, MOMO, clock transition, departure 119.8, and squawk 4524. Squawk 5124. 5124 for American 238. Departure heads push and start American 238. American 238, welcome. Alô, Salvador, você é 6311, Papapá, para autorização de tráfego, Guarulhos, 360. Para Guarulhos, 360, autorizado, decola no zero com curva à direita, Dael, Leda e após posição, Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Esta rota até Bridge, após conforme o plano. A frequência do controle Salvador em 1198, a torre em 1895. Seu código transponder 5120 Ocean Air 6319. Autorizado barulho com 360, decola da 10, curva direita da Leda Motiva. Após Motiva, pêndulo 10 de Bridge e conforme. Controle de saída opera em 19.8, a torre opera em 18.95, o transponder é o 5120 Ocean Air 6319. Correto, informe pronto, push e acionamento 6319. Acionamento 6319. Patrulha 03, prossiga. Firmo 1895, um bom dia, 03. Mantenha a posição. Atena, teria alguma previsão? Patrulha 03, livre o táxi, chame quando pronto para decolagem, somente confirmando, cumpriu a nota? Torre, Guardião 06. O Guardião 06 reporte sobre o farol de Itapuã? Vai apontar o 06. O Patrulha 03, autorizado o pouso, autorizada a decolagem do pátio do Graé, o vento 160 graus com 4 nós, QNH 1018, reporte fora do sol. Capitão Yankee, Serra Serra, prossiga. Ciente, informação em curso, Papá, aguarde cópia. Ruta 3663 está aguardando devido ao tráfego de pequeno porte que decolou à sua frente e está mantendo a proa. Aguarde para decolagem. 636, obrigado. Torre, Guardião 06, na vertical de Itapuã. O Patrulha 03, em coordenação com o controle, mantém a proa norte e chame o controle em 1119.8. 1119.8, tudo grato. O Guardião 06, autorizado direto para o pátio do Graé, o QNH 1018. Direto do Graé, 06. Tan 3663, livre de decolagem, pistão no 0, vento 160 graus, 039. Iniciando, 3663. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Só na final, curta pro Grael, Guardião 06. O Guardião 06, tráfego avistado, reporte no solo controlado, vento 160 graus, 039. Beleza. Pode, 38. Yes, sir, could you confirm our flight level? Yes, confirm flight level. That's affirmative, sir. Yeah, can you confirm the flight level for us? 447, controle em 119.8. 3663198, tenha um bom dia. Bom trabalho. Obrigado. Guardião 06, solo aos 47, frequência livre. Desce a serra, confirmando se já preenche um plano ou a notificação. Já sei a cópia. Utilizado inicialmente até Madre de Deus. Vai decolar. Serra Novembro, Serra Novembro, com Pronorte, 500 pés. O ajuste em Salvador é 1018 e acione transponder 0142. Correto, após a decolagem, estou coordenando com controle a inspeção. Meu ver, senhor? 04, gente, chame a torre 1895 para a decolagem. Serra para acionamento? Hotel Yankee Serra, acionamento por conta e risco, reporte quando pronto para a decolagem. Tava bom, voo 1648, muito bom dia novamente, na final a 3 milhas de hoje, a Índia Sierra. Gol 1648, continua a aproximação, reporte com o visual com campo embaixo travado, QNH1018, informe pista molhada e a última aeronave que pousou avistou com 500 pés. Campeão, obrigado, camarada de João. Decolagem? Passando Yankee Serra Serra, decolagem a critério, a um tráfego, um Bell 407, mantendo 500 pés, próximo à Serra Índia Eco Índia. Reporte quando fora do solo, vento 120 graus, 03 nós, QNH 108. É papá, copia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, onde intercepta Pesuru 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19.8, aciona 5133 no transponto. Para Guarulhos, 360. Roda 10, curva à direita, não precisa da El, Leda, Motiva, 198 controle. 5133, aciona, gol 165. Gol 165, correto, portão 5, chama pronto, espere que funcionamento. Chamaremos, muito obrigado. Professor, 800 pés, o gol no 648, baixa e travou. Gol na 648, tráfego avistado, livre pouso, pistão na 0, vento 130 graus, 03, não. Zona 0, 1642. Uno, multa 63, no Uno. Foi Sierra 5905, o BIP checado, continua a aproximação, reporte quando visual com campo, QNH10118, informe pista molhada. O gol na 648, solo 56, libere primeira direita, chega o solo em 121, decimal 9. Direita, solo 219. Solo, gol na 648. Gol na 648, táxi via Alfa, reportante, seu táxi 310 para ingresso. Via Alfa. 1648, ingresso a Juliette, segue a viatura Follow Me até o portão 10. Ok, ingresso a Juliette, segue o Follow Me até o 10. Patrulha 06, patrulha 03, para pouso direto no GRAER. Gente, reporte no final para o GRAER, o patrulha 03. Senai 63 no 1, táxi via Índia, onde espera a torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 8, vamos lá. 0 no 8, via Índia, onde espera 118 95. Grau 039. O patrulha 03, confirme intenções. Só manter o setor mais 10 minutos. Ok, ciente, mantenha a minha escuta, o patrulha 03. Escuta, patrulha 03. O Força Aérea 5905, solo 01, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. Força Aérea 5905, copiou? E libere a direita e chame o solo em 121, decimal 9, Força Aérea 5905. Salvador, bom dia, Gol 1621, ILS 10. Gol 1621, continua a aproximação, é pode fundo visual com campo embaixo travado. O vento variava com 3 nós, QNH1018, informo pista molhada e chuva leve sobre o campo. Identificação e informação no 018. Já baixou e travou no 621. Forma na real, certo. Força Aérea 5905, prossegue o táxi via Alfa, táxi foi Delta e reporta para o cruzamento. Força Aérea 5905. Gol no 621, tráfego avistado, livre pouso, pistão no 0, vento variável com 3 nós. Eu pouso no 6290. Tá pronto, bom dia, 63, no Oceanera, 609, na Vila. Oceanera 6311, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 6311. O Chené 6311 tem condições de alinhar e decolar de imediato assim que autorizado? As mais rápido possível. Ciente, o Chené 6311 após passagem do Boeing e da Gol, alinha e mantém cabeceira 10. Após a passagem da aeronave da Gol, alinha e mantém cabeceira 10. De patrulha 5905, mantém o ponto de espera da Delta aguardando para o cruzamento. Reporte no solo, patrulha 03. Com 1621 no solo 04, libere primeira direita, agilizando por gentileza, deixando o solo em 121 no decimal máximo. Agilizando, já livrando a pista no momento, 219, bom número. Tente, 3 minutos para pouso, patrulha? Ok, tente. Oxiné 6311, no vento variável com 3,9, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem no zero, 6311. Torre Salvador, é o Pegasus 05. Torre Salvador, é o Pegasus 05. Pegasus 05, continue a aproximação, reporte com o visual com o campo, o QNH 10118, confirme o tipo do equipamento. É um Eco 110, um bandeirante. Ok, grata. Força Aérea 5905, mantenha o ponto de espera da Delta ainda, é uma aeronave para pouso agora na 190, ok? Zero cinco, visual com aeródromo. Pega 05 com trem checado? Sem baixado, travado. Pega 05, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, o tráfego ainda não avistado. Sim, está aguardando a autorização. Torre Bosch, Chiné 6250, está na LS estabilizada. Chiné 6250, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Está na curta final já, o 05, visual com a pista. Pega 05, tráfego avistado, livre pouso, pistão na 0, vento 180 graus, 039. Livre pouso para o Pegasus 05. Patiné 6250, informo pista molhada e chuva leve sobre o campo. A última aeronave avistou a 700 pés. Ok, muito obrigado pela informação, 6250. Gente, agora entendido, vou checar junto com o fiscal de pátio e o SCI. Muito obrigada pela informação. Vou no 621, Juliette, portão 62. Juliette, 62, vou no 62. Negativo, backtrack, libere primeira direita, o Pegasus 05 e chame o solo em 121 decimal 9. Vai liberar a primeira direita, 219. Chiné 6250 visual? Avistou, 700 pés. Chiné 6250, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 049. Livre pouso, 10, confirmando o vento? O vento 180 graus, 059. 180, 05, graças. Força Aérea 5905, após a passagem da aeronave da Avianca, que pousa, tem livre o cruzamento no 028 até o pátio militar, na minha escuta. Azul 05, prossegue o cruzamento como número 2, a me escuta até o pátio militar, pega Azul 05. Vai seguir a aeronave na nossa frente, mas escuta até o pátio militar. Zero, libere primeira direita, uniforme 121, decimal 9. 219, agora. Fala Salvador, bom dia, Oceania 6250 de Bronx. Oceania 6250, bom dia, prossegue o táxi via Alfa, reportante ao táxi 6 Juliette para ingresso. Alfa, reportante 6 Juliette, para ingresso, na 6250. Estacionar a frequência livre. Chané 6250, Juliette, portão 02. Direto via Juliette para 02, né? 250. Salvador, Gol, no 630. Bom dia, atualização para Recife. Gol, no 630, informação Quebec, Recife, autorizado nível 370. Via Upper Risk 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 1-19.8, aciona 5-1-4-2 no transponto. Da 370, perisco 58. Decola de 10, curva esquerda, saída Puca Caju, 198-5142, gol 930. Plano 360, apenas confirmando Puca Jamo Aracaju. Após onde intercepta o eixo da aerovia, segue conforme. Positivo, conforme a carta, Puca Jamo Aracaju, gol 930. Correto, portão 4, chama pronto para o SPEG, funcionamento. Salvador, papapá, Romeu Alfa Índia. Papapá, Romeu Alfa Índia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. O QNH-10018, informo que a última aeronave avistou a 700 pés. Repórter com visual com campo. Passará visual, deve ser 1700. A última aeronave que pousou avistou a 700 pés. Autorizado para seguir a descida até 1700. Gente, autorizado. Ok, obrigado. Confirmando, o senhor está fazendo o ILS? Sim, foi para o Romeu Alfa Índia. Afirmo. Afirma aqui o ILS. Não é certo. Gente, prossiga até a DA e reporte avistando arremetendo. Ok. Gente, repórte com o visual com o campo, o papá, Romeu, Alfa Índia. Reportará. Estacionamento, gol no 630, posição 4. Gol no 630, autorizado, reporta táxi. Portarão, gol no 630. Romeu Alfa Índia, ele está. Papá, Romeu Alfa Índia, confirmei o trem de pouso embaixo da base? De Mateus, embaixo da base. O Papá Romeu Alfa Índia continua a aproximação, tráfego ainda não avistado. O Papá Romeu Alfa Índia livre pouso, pistão no zero, vento 220 graus, 049. Pouso livre, obrigado. Papá Romeu Alfa Índia, solo ao 20, confirme parte de estacionamento. Ok, chama o solo em 121.9, o Papá Romeu Alfa Índia. Papa Romeu, Romeu Alfa Índia. Poderia confirmar a intenção a pernoitar? Aerotrack, chegou no 630-119 a bordo, Natal 3 horas e meia. Na 630, prossegue o táxi Índia, ponto de espera Torre, 118, decimal 95, ajuste no 08, bom voo. Índia, ponto de espera 1895, obrigado, bom nome 630. Romeu Alfa Índia, inicialmente prossegue o táxi via Alfa e mantém a posição antes do táxi 6 Leste, aguardando coordenação junto ao. Junto ao Infraero. No momento, o pátio 3 encontra-se indisponível, ok? Para aviação geral. Só um instante, vou coordenar com o mesmo, provavelmente pátio 4 ou 5. Pronto, gol no 630. Gol no 630, aguarde. Guarda. Alfa Índia, em coordenação com a Infraero, prosseguirá para o pátio 5. Conhece o aeródromo e onde encontra-se o pátio? 0, vento 220 graus, 049. A linha cola 1-0, boa nome é 30. Inicialmente vai prosseguir o táxi via Alfa. E vai ingressar na Taxi 6 Juliette, contornar todo o grande pátio e reportar novamente na Taxi 6 Lima, ok? Segue então em frente, próxima à esquerda Juliette, contorna todo o pátio e reporta novamente na Taxi 6 Lima. Salvador, bom dia, tá 3896 na final, embaixo, chegando. Tá 3896, continua a aproximação, reporte com o visual com campo, QNH10118, informe o pista molhada e a última aeronave avistou a 710. Ok, vai reportar com o visual, tá 3896, aguardando a autorização. Faz a prossiga. Entendido, poderia repetir? Um instante, vou checar, ok? Vou ver se o meteoro me informa alguma condição. Na minha escuta permanente, aguardando. Tá 3896, tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 220 graus, 059. Livre pouso, tá 3896. solo Salvador, voo no 648. Informação Quebec, autorização Mateo. Dono 648, só um instante, copa, prepara a saída da Puca, transição Caju, aguardando. Puca, Caju, aguarde. Bom dia, prossegue o táxi via Alfa, reportando seu táxi 610 para ingresso. Alfa vai chamar de Juliette. Romeu Alfa ainda na escuta. Por gentileza, assim que estacionar, para informações mais precisas, entre em contato com o Meteoro de Salvador e poderia anotar o número, por gentileza? 3377-8256. Vai manter a posição inicialmente antes da taxa de Juliette, aguardando a liberação do gate. Vai manter. O meu Alfa Índia prossegue o táxi agora, taxiway Lima. Após próxima à direita, taxiway Mike. E mantém ainda a minha escuta aguardando para prosseguir. Quem pode prosseguir via Mike, e a próxima taxiway será Quebec, onde efetuará o cruzamento. Reposicionado, prossegue Juliette, segue a Aventura Follow Me até o portão 09. Salvador, muito boa tarde. Bom dia ainda, né? Oxanê 6140, Costa, para a cópia 250, Marcelo. Oxanê 6140, boa tarde. Informação agora em curso a Quebec. Só um instante, cópia. Prepara a saída PUCA, transição Caju, número 2 para a cópia. PUCA, Caju, aguardando. Vai tocar aqui. Solo, Salvador, bom dia. Bom no 621. Prossegue inicialmente, então, até o través do portão 08. Vou checar com o fiscal onde encontro o seu follow, ok? Solo, bom no 621, bom dia. Bom no 621, número 3 para a cópia. Prepara a saída da Eule da Morte, vai aguardando. Da Eule da Morte, vou no 621. Alfaíndia autorizado cruzamento. Em frente, 1735, taxi Papá até o pátio 5, ao estacionar a frequência livre. O meu Alfaíndia, chame a torre em 1198.95, porém pode prosseguir com o táxi, ok? O meu Alfaíndia, poderia confirmar por gentileza o tipo da aeronave? Então, 3896, já visto alguma viatura? Só um instantinho, estamos checando com a infraero, a última informação seria essa. Só um instantinho, por gentileza.